Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, eu sou a Filipa Palhetinha. Estou com as minhas colegas Inês Luz e Inês Ferreira. Somos alunas do terceiro ano do curso técnico de apoio psicossocial e estamos aqui com o Dr. Henrique Sensin, da Fundação Eugénio de Almeida, que nos vai falar um pouco sobre o programa de voluntariado da Fundação. Olá, Dr. Henrique. A nossa primeira pergunta é: o que é o programa de voluntariado da Fundação Eugénio de Almeida? Olá. O programa de voluntariado da Fundação é um programa muito vasto que a Fundação desenvolve desde 2001 e que passa, por um lado, por formação de voluntários e formação de técnicos que coordenam a atividade voluntária na nossa cidade, das várias instituições. Temos também um banco local de voluntariado que faz a mediação entre pessoas que querem fazer voluntariado e as organizações que precisam de voluntários. Uhum. E depois desenvolvemos um conjunto concreto de projetos na comunidade, nomeadamente projetos na área social, projetos de apoio a idosos, apoio a crianças, portanto, projetos de domiciliário, um projeto de voluntariado de proximidade. E também um projeto de voluntariado cultural que apoia as organizações da cidade, mas fundamentalmente também os espaços de arte e cultura da Fundação Eugénio de Almeida. Portanto, é um programa multifacetado que também promove conhecimento, promove rede e que fundamentalmente pretende promover uma cultura qualificada de voluntariado na nossa comunidade. O que é que significa ser voluntário da Fundação? Uma boa pergunta, acho que deveria ser dirigida aos voluntários. O que é que eu posso dizer? A Fundação aposta muito na formação dos voluntários, portanto, queremos que a prática de voluntariado seja uma prática muito qualificada, competente, que eles desenvolvam as suas atividades nas diversas áreas, social, cultural, educativa, ambiental, nos eventos, da forma mais competente possível. E, portanto, que aquela vontade altruísta que têm, aquela disponibilidade que têm, aquela vontade que têm de ajudar o outro, seja complementada com uma grande qualificação. E, portanto, eu diria que ser voluntário da Fundação Eugénio de Almeida é realizar a prática de voluntariado da forma mais competente possível. Quais é que são as principais atividades desenvolvidas no âmbito do voluntariado de proximidade? O voluntariado de proximidade é um projeto muito querido da Fundação que apoia todas as pessoas de determinadas freguesias da nossa cidade que precisam de um apoio complementar às respostas técnicas. Existe um conjunto de organizações que prestam apoio domiciliário e outro conjunto vasto de respostas técnicas. E o voluntariado de proximidade, o que contribui é complementa essas respostas de uma forma muito casuística, muito individual. Ou seja, nós apoiamos desde pessoas idosas que precisam de um apoio de companhia, de ir ao médico, etc., um conjunto de pequenas tarefas, como apoiamos, por exemplo, famílias monoparentais em que é muito difícil os pais articularem a sua vida profissional e a sua vida pessoal, portanto, levarem as crianças à escola, coisas tão simples como isso que o voluntário faz a diferença. Como apoiamos também, por exemplo, meninas ou pessoas com deficiência, em que também precisam de um apoio especial. Uhum. Portanto, diria que as respostas são múltiplas, são muito diversas e são de acordo com as necessidades concretas de cada um de nós, porque é essa individualidade que faz a nossa comunidade também. E que outras atividades são desenvolvidas no programa de voluntariado? Como referi no início, nós temos o nosso programa com estes projetos de intervenção, de voluntariado cultural e voluntariado de proximidade, e temos também trabalhado nos últimos anos na promoção de um projeto de voluntariado de comunidade escolar, ou seja, que nós estamos a tentar trabalhar com as escolas da nossa cidade, no sentido de criar prática de voluntariado desde muito cedo. E, portanto, para isso estamos a formar jovens, estamos a formar professores para que eles possam, de alguma forma, articular melhor e promover os projetos de voluntariado também de uma forma cada vez mais qualificada. E estamos depois a criar iniciativas concretas onde os jovens possam praticar a prática de voluntariado e onde possam também intercambiar experiências. E, portanto, esse é um projeto que começou há 2 anos, que estamos a aprofundar, e que eu penso que no futuro próximo vai começar a tirar frutos. E como é que é trabalhar com as escolas? Ou seja, qual é a imagem que eles transmitem para si? trabalhar com as escolas é muito gratificante, todavia não é fácil. A comunidade escolar nem sempre, porque tem currículos muito exigentes, porque tem muita burocracia associada aos professores também, os meus professores. Portanto, todo esse processual administrativo, de alguma forma, não dá muito espaço para trabalharmos. Todavia, quando temos bons parceiros, como é o caso na Escola Severino Faria, na Escola Gabriel Pereira, na Escola Manuel Ferreira Patrício, quando temos bons professores lá, que criamos esta empatia, conseguimos trabalhar de forma muito, muito boa. E, portanto, temos já vários centenas de jovens que passaram nos encontros da Fundação, que tiveram formação. E, portanto, eu diria que nos próximos anos, de facto, esse trabalho vai começar a aparecer de uma forma mais genuína na nossa comunidade. Como é que é trabalhar com os voluntários mais jovens? Eu diria que é igual, quer dizer, têm mais energia, são mais disponíveis, são mais... mas eu diria que é igual. Nós na Fundação dizemos que qualquer motivação para vir a fazer voluntariado é boa, pois tem que ser trabalhada. No caso dos jovens, muitas vezes querem trabalhar de forma mais pontual, querem fazer coisas mais imediatas, é uma tendência a nível europeu no voluntariado, portanto fazer ações de voluntariado mais pontuais, têm menos tempo para fazer ações tão prolongadas durante um ano inteiro, por exemplo, mas temos que compreender isso e temos que adequar as nossas ofertas nas organizações sociais, culturais, etc., de acordo com a disponibilidade dos jovens. Mas existe muita energia, boa vontade, competência, portanto é estimulante. Sente que há um maior compromisso numa determinada idade ou que a idade não é determinante? Não, era o que referi atrás. Nós temos... pessoas com mais idade que gostam de fazer um voluntariado mais continuado no tempo, até porque a sua vida exige mais rotinas, portanto obriga-os preferem fazer esse tipo de voluntariado. No caso dos jovens, querem mudar o mundo rapidamente, que é ótimo, e portanto gostam de fazer ações mais pontuais, onde se vê de imediato os resultados, mas é como dizia, quer dizer, não é melhor ou pior, é diferente, e nós temos que entender isso, temos que incorporar essas motivações e essa disponibilidade nas nossas ações do dia-a-dia e, portanto, acompanhar as motivações, quer sejam dos jovens, quer sejam menos jovens. Um cidadão voluntário é um cidadão mais consciente? Sem dúvida. Na formação que fazemos, percebemos isso, chamamos a atenção para um conjunto de problemas sociais que muitas vezes não estão à superfície, é preciso parar e pensar e aprofundar, e portanto a prática de voluntariado permite também isso, permite uma tomada de consciência e fundamentalmente uma tomada de consciência para a ação, portanto não apenas aquilo que nós dizemos ficar na conversa do café e dizer que as coisas estão mal, mas efetivamente dar o seu tempo, o seu compromisso, as suas competências, a sua boa vontade e transformar o mundo. E, portanto, sim, sem dúvida que um voluntário é mais consciente de uma forma... é mais consciente daquilo que o rodeia do que uma pessoa que no dia a dia se preocupa com o seu bem-estar, com a sua família, mas que realmente os problemas sociais lhe vão passando ao lado porque não para olhar e para transformar. Muito obrigado por nos ter respondido às questões colocadas. Agradecemos também aos voluntários que têm estado a conseguir mudar aos poucos Évora. E agradecemos desde já à Rádio Telefonia do Alentejo pela sua disponibilidade e colaboração. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica de responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo em parceria com o Curso Profissional de Técnico de Apoio Social da Escola Secundária Severino de Faria.